O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra a clínica veterinária Animed, Cuidado Animal Hospital Veterinário, localizada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A denúncia foi oferecida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Nova Lima e pela CEDEF, Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna. De acordo com o MPMG, os dois sócios da clínica, dois gerentes, o advogado do estabelecimento e sete médicos veterinários são acusados de se associarem com o objetivo de obter vantagens como aumento de lucro, bonificações salariais e manutenção de empregos. Eles também foram denunciados pela prática de estelionato, descarte irregular de lixo infectante, maus tratos a animais e venda de medicamentos proibidos, vencidos e com embalagens adulteradas. Uma outra pessoa foi denunciada por falso testemunho. A coordenadora da CEDEF, promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, fala sobre o trabalho do MPMG em conjunto com a Polícia Civil e se solidariza com as pessoas cujos animais foram vítimas de maus tratos. A Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais atuou em conjunto com os promotores naturais, doutora Cláudia de Oliveira Inês e doutor Enzo Bassetti, no caso envolvendo a Animed, Nova Lima. Foi-lhes prestado suporte técnico na fase da investigação dos fatos, que ocorreu em parceria com a Polícia Civil e também por ocasião do ajuizamento das medidas judiciais pertinentes, entre elas a denúncia criminal. É bastante aflitivo observar que profissionais que supostamente deveriam zelar pelo bem-estar dos animais estejam envolvidos em condutas que diretamente lhes causaram sofrimento físico e mental. Solidarizamos com as famílias multiespécie que foram diretamente atingidas pelas ações dos acusados. E esperamos que a resposta da justiça venha a minimizar seu drama e servir de desestímulo a práticas semelhantes. O MPMG pede à justiça que os réus sejam condenados a pagar indenização pelos danos causados, a suspensão dos direitos políticos dos acusados, a perda do patrimônio da clínica, entre outros. Requer ainda medida cautelar de suspensão do exercício profissional médico veterinário dos sócios da clínica, o bloqueio de contas, bens e valores de todos os denunciados, a fim de assegurar eventual reparação e a interdição do Hospital Veterinário Animed. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.